Vigília Nerd orgulhosamente apresenta Torre de Vigilância, o podcast da Vigília. Seja bem-vindo, você está subindo na Torre de Vigilância, quadrinhos, cinema, séries de TV e tudo mais. A Vigília não para. O Torre de Vigilância é o podcast da Vigília Nerd. Acesse vigilianerd.com.br. E neste episódio, nos reunimos para uma celebração mais do que especial, para comemorar os 80 anos de criação do Batman, um dos personagens mais importantes dos quadrinhos de todo mundo. E vamos reunir um time digno de usar todas as funções do cinto de utilidades. Sim, porque um podcast especial tem que ter convidados especiais. E antes de introduzir os nossos tradicionais vigilantes, vou chamar a eles, que vão entrar pela primeira vez na nossa Batcaverna, para contar tudo o que sabem sobre a história secreta do Cruzado de Capa e sua criação. Rufem os tambores para ele, que é advogado, professor de direito, autor de quadrinhos, sócio fundador da Comic Con Floripa e da editora Script, Douglas Freitas. Diga não à fingerização. E também ele, que trabalha como ilustrador, quadrinista, chargista, infografista há mais de 28 anos, já realizou capas de livros, HQs, charges, ilustrações para RPGs e é autor da tirinha Sir Holland, o Bravo, Sandro Zamboni, vulgo Zambi. Boa noite, pessoal. E vocês não sabem o que eu tenho aqui, minha filha. Eu tenho a licor de caipinto. E completando não a dupla, mas o trio dinâmico, ele que é formado em publicidade pela PUC, com mestrado em Ciência da Linguagem, História em Quadrinhos pela Unisul, trabalhou em diversas agências, foi professor e coordenador do curso de Publicidade da Estácio durante 14 anos e desde 2018 é sócio, editor e roteirista da Script, Diego Morro. Bob Kane era um safado e o Finger é Deus. Olha aí, muito bem. E agora a nossa Batwoman, ou se preferir, Batgirl, Bruna Pacheco. E eu já chego reivindicando, porque eu quero mais espaço para essa personagem nas telonas. Aê, aê. E ele, que não é o Alfred da Vigília, mas sempre chega no momento certo, Ederson Nunes, o Dé. Eu confesso que eu gostava do Batman Azrael. Olha isso, rapaz. Somos dois. Por último, eu, Robson Nunes, âncora desse podcast, vos digo que eu realmente usava uma fantasia de Robin quando criança. Lembrando, Pacheco, que nossos contatos são Twitter e Instagram, @VigiliaNerd, youtube.com/VigiliaNerd e facebook.com/VigiliaNerd. E para quem chegou agora na Vigília Nerd, né, quais são as formas de escutar o Torre de Vigilância? Você pode acessar o nosso site www.vigilianerd.com.br e clicar no player, ou pode acessar pelos apps na sua loja de aplicativos preferido, pelo iTunes, pelo Spotify e agora no Deezer. É isso aí, sobe a trilha porque nós vamos invadir Gotham City. Muito bem, sejam todos bem-vindos, Zambi, Douglas e Diego. Estão aqui por um motivo muito especial, né? Nada melhor do que começar um podcast especial do Batman dos 80 anos com eles, que são os responsáveis aí por resgatar uma história importante, cheia de momentos tensos e injustos, que remetem também à história das histórias em quadrinhos, que é a criação do Batman. Então, gente, a Torre de Vigilância está aberta aí para vocês explicarem um pouquinho desse projeto e contar um pouco dessa história do nosso Cruzado de Capa. Diego, faz as honras? Eu? É? Então tá. Em dezembro agora nós tivemos uma conversa, né? Eu e o Douglas nós somos sócios da editora Script. E a gente estava numa conversa em dezembro e o Douglas, né, jogou a ideia assim: pô, se a gente contar a história do Bill Finger, porque o Bill Finger é o cara mais injustiçado da cultura pop, né? Não é só dos quadrinhos. Ele, né, ficou 75 anos sem ter reconhecimento pelo trabalho dele, que é simplesmente ter criado talvez o personagem da cultura pop, o personagem da história que eu tenho mais conhecido do mundo, um dos mais conhecidos do mundo. E aí a gente né, tinha essa história linda para contar, fazer um que a gente está chamando de documentário em quadrinhos, né? E aí sentamos, conversamos, começamos a ir atrás. Eu já tinha minha pesquisa que eu tinha feito no mestrado, que abordava bastante a história da história em quadrinho. E começamos a, né, ir atrás de mais informações e também, né, quem seria o desenhista para isso. E aí na hora a gente pensou no Zambi, né? Que o Zambi tem um, né, além de ser uma pessoa incrível, o Zambi tem um talento que ele consegue adaptar o traço dele. E a gente queria um traço que trouxesse esse realismo, esse momento assim, de passar pelas décadas de 40, década de 50, que, né, trouxesse um clima da história. E aí a gente começou a botar a mão na massa e o projeto começou a nascer. Muito bem, muito bem. Bom, vale a gente destacar que o Batman apareceu pela primeira vez, né, na revista Detective Comics número 27, em maio de 1939, né? Ele originalmente chamado de Batman, com aquele tracinho, né? E com essa alcunha já do Bob Kane e do Bill Finger criando esse personagem que era para meio que ser uma coisa parecida com o Superman, que fazia bastante sucesso na época, né? Como é que vocês que estão tocando direto nessa origem aí, estão se organizando? Quais são as fontes de consulta que vocês estão procurando? Como é que está sendo esse trabalho? A gente começou, como eu tinha falado, né, a partir do que eu tinha já levantado da parte do meu mestrado. Só que a questão do Bill é uma questão bem complicada, né? Porque o livro que a gente tinha que mais conseguia ser assim, a fonte mais confiável da época, que é o livro do Jones, que é o Homens do Amanhã, que até ganhou, né, o prêmio Eisner, tá? Até então era o melhor livro sobre o período, sobre esse início que a gente chama, né, de Era de Ouro dos quadrinhos. O livro tem um erro absurdo sobre o Bill, assim. O livro fala, ele dá uma página inteira, quase duas páginas, na verdade, falando sobre o Bill, da criação do Batman, e dizendo que o Bill já era pai, etc. Isso é uma informação errada, a gente vai descobrir depois que essa informação está errada. E o Bill sempre foi um mistério, assim, né, sobre a vida dele, mas por sorte, né, existe um cara chamado, né, Mark Tyler Nobleman, esse escritor barra, né, investigador. O Mark ficou 10 anos pesquisando sobre a vida do Bill e ele conseguiu descobrir tudo sobre a vida do Bill. Para vocês terem uma ideia, né, antes do Mark escrever o livro dele, toda essa pesquisa dele deu origem ao livro, né, The Boy Wonder, que depois vai dar origem ao documentário Batman e Bill, antes do Mark começar a escrever, só existiam duas fotos sobre o Bill. Ninguém sabia que o Bill tinha uma segunda esposa, sabe? Tem várias coisas da vida dele. As pessoas achavam que ele tinha sido enterrado como indigente, porque quando ele morre, o amigo dele que acha ele morto no apartamento não podia reclamar o corpo. Então ninguém sabia. As pessoas, ele não tem uma lápide. Então, né, os grandes artistas, os quadrinhos da época, amigos dele, tudo achava que ele tinha sido enterrado como indigente. O Bill era um completo mistério. É o Mark que consegue desvendar toda essa vida dele, ele publica esse livro e durante a pesquisa dele, o Mark ainda por cima consegue descobrir o seguinte: para a família Finger poder exigir os direitos do Batman, tem que ser um herdeiro. Pela lei americana, a única pessoa que pode fazer isso é um herdeiro. E o filho do Bill, o Fred, ele morreu nos anos 90. Então, quando o Mark estava fazendo a pesquisa, todo mundo dizia para ele: olha, esquece, tá? O Bill nunca vai ser reconhecido. Nunca a DC vai fazer isso. Só que na pesquisa ele descobre que o Fred teve uma filha, a Athena, que é a neta do Bill. E até isso o Mark consegue descobrir. Sim. E aí, graças à pesquisa do Mark, ele entra em contato com a Athena, graças à pressão dos fãs, que a gente vai ter em 2014 finalmente o reconhecimento, né, pelo trabalho do Bill, e a DC vai colocar o nome dele. Então, essa nossa pesquisa a gente só consegue fazer porque a gente entra, né, em contato com o Mark também. A gente mandou e-mail para ele, a gente mandou e-mail para a Athena, né, isso é uma coisa que está sendo bem legal, assim, a gente teve a bênção dos dois, né, ele sabe no nosso projeto, o Mark foi super querido, ele se colocou à disposição, disse: ó, qualquer dúvida, tu me manda e-mail, tá? E é muito engraçado, assim, tu manda e-mail e responde quase na hora, assim, sabe, chega a ser constrangedor, assim, o cara é muito querido. Que legal. Então, assim, se não fosse o Mark, tanto é que o nosso livro é dedicado ao Bill, a Athena e ao Mark, né? Porque se não fosse o Mark, por mais que a gente tenha conseguido outras fontes, outras, né? E a gente foi atrás de mais e mais coisa, mas realmente, assim, a pesquisa do Mark é a base de todo o que a gente está fazendo. E qualquer pessoa que quiser falar sobre o Bill Finger tem que usar o Mark como base. Assim, o blog dele Nossa, o blog dele é impressionante, assim. O blog dele é melhor que o livro dele. Porque como o livro dele é um livro infanto-juvenil, ele ficou um livro, né, mais imagens e menos texto. Então o grosso da pesquisa dele não está nem no livro dele, está no blog dele. Entrevistas com a esposa, entrevista com o enteado, entrevista com colegas da época e tal. Assim, quem quer conhecer mais sobre o período, desse período histórico dos quadrinhos, recomendo ler o blog do Mark. Tu pode ficar dias lendo ali, que é uma viagem no tempo. Assim, parece que tu entra num DeLorean e vai parar nos anos 30, 40, 50. Uhum. Pode dar o serviço do blog dele? Posso, claro. É Nobelmania. É o sobrenome dele, escreve Nobleman, né? Então é Nobelmania. A gente pode passar o link depois direitinho, tudo pra tu botar. Ah, vamos deixar na descrição aí. Vamos botar o link no post. E quando vocês falam. Perdão. Quando vocês falam em desafios, esse projeto, né? Tanto o nosso quadrinho, quanto o próprio Nobelman, quando ele fez o livro dele, o documentário, todos eles têm uma série de desafios, porque. Primeiro, vamos começar por nós, né? Nós, como quadrinho, nós temos um problema seríssimo, que é a questão dos direitos autorais. Então é muito. E o Zambi tem feito um trabalho maravilhoso, ele vai explicar depois um pouco mais, né? Mas é um trabalho hercúleo do Zambi, por exemplo, colocar o Super-Homem na página sem ser o Super-Homem. Colocar o Batman na página sem ser o Batman. Entende? Imagina. Porque nós estamos dentro de uma área muito cinzenta. Quando a gente fala em direitos autorais. Porque ao mesmo tempo que nós temos, por ser uma biografia em quadrinho, nós poderíamos utilizar os personagens, né? Nós estamos tocando em personagens que estão entre os mais rentáveis da cultura pop. Então, licenciamento entra pesado, isso, né? Exatamente, os licenciantes jogam pesado nessa questão. Então, a gente quer que este quadrinho seja uma celebração e não, na verdade, um ponto polêmico sobre direitos autorais, entendeu? Então, a gente está realmente evitando esse tipo de situação. Então, isso já é um desafio quando a gente vai transpor para a mídia, né? Porque tu discutir em podcast, tu discutir coisas, tu não tá usando, porque o problema é sempre a imagem, não é o nome em si, né? E, então, esse é um dos grandes desafios nossos. O segundo desafio que aí, quem enfrentou muito isso foi o próprio Nobelman, foi a questão de separar o que era rumor e o que era fato. Por exemplo, a Athena, ela não sabia a existência dessa neta, porque a informação que se tinha é que o filho do Finger, o Fred, ele era homossexual e se presumiu que ele nunca tivesse tido uma filha. E aí se descobriu que ele teve uma filha, e aí foi graças a essa ponte que ele fez através da Athena, que, como o Diego trouxe, houve o reconhecimento dos direitos do Batman, né, como uma criação do Finger. E dentro desse desafio todo, nós vamos ter ainda a questão propriamente da falta mesmo de material da época. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem, bem prático. Até alguns anos atrás, a Maurício de Souza, aqui no Brasil, que é uma gigante, mas já é um quadrinho relativamente moderno, até pouco tempo atrás, as pessoas ainda não colocavam nos créditos o nome do desenhista e do artista. Entende? Foi uma política que eles começaram a criar agora. Sim. Porque todos eles mantêm o mesmo traço, a princípio, né? Ou pelo menos aquele traço imaginado lá pelo Maurício de Souza lá atrás. Verdade, a gente não tem meio que como diferenciar menos um desenhista ali. É, né? Um traço, ó, tem que fazer esse traço aqui. Não importa como desenha, quer desenhar a Mônica. O que mudou foi agora nas gráficas MSP. Isso. É realmente uma coisa mais autoral. Naquela época, o problema era muito semelhante. Só que não era por questão de traço, era uma questão de estúdio. Então, o que acontecia? As empresas chegavam para um estúdio e diziam, ou para um desenhista que geria um estúdio, e falavam, eu quero um personagem assim. Ele apresentava. Quem desenhou, quem reutilizou, não importa. O que importa é o estúdio que produziu. Por isso que é muito comum tu ter, por exemplo, o próprio Batman, por anos e anos e anos, quase que um copyright do Bob Kane, né? Tinha um selinho Bob Kane. E por quê? Porque foi feito pelo estúdio dele, a princípio. Só que, aí o Diego vai poder explicar depois melhor, só que, diferente de outros personagens que realmente foram feitos por um estúdio, aqui nós temos o Finger criando o personagem. Não foi uma questão assim, Finger, eu tô com esse personagem aqui, o que eu posso fazer sobre ele? Não, ele dá pra comparar muito essa dupla com o que tem na rival Marvel com o Stan Lee e o Steve Ditko criando o Homem-Aranha. É, mas é diferente, né? Como o Douglas estava falando, porque o que acontece? Na criação do Homem-Aranha, né, e a Marvel já é um momento, né, já lá na era de prata dos quadrinhos, tu tem o reconhecimento desde o início que o Stan Lee e o Ditko sentaram para fazer o Homem-Aranha. Em nenhum momento o Ditko foi tirado fora. Né? É, tanto numa é que coisa que lenda, nunca né? se discutiu, né? Isso, mas eu dizia, tanto é que tem a lenda que eles... Oh, desculpa, pode falar. Claro, a minha ideia era mais ou menos assim. O Batman foi criado meio a meio. Assim como não, aí que tá, Homem-Aranha. Não foi. Ah. Não foi. Aí é que tá. Isso que é mais grave ainda. Né? Porque o Homem-Aranha, tu tem ali até a brincadeira que falam, né? Que como eles estavam, como o Lee estava fazendo tudo com o Kirby, ele chama o Kirby, mas é como ele queria, né? Alguém mais frágil e tal, né? Eles olham assim, ó, Kirby, não tá dando certo. Aí o Kirby mesmo fala, chama o Ditko. E aí eles chamam. Então, assim, existe desde o começo um reconhecimento do, né, do desenhista. E ali o que aconteceu, que a gente mostra no nosso quadrinho, foi mais grave ainda, né? Porque como o Douglas explicou, né? Os estúdios, desde a época de platina dos quadrinhos, os estúdios são contratados. Então, tu tem o estúdio do Alex Raymond, que faz o Flash Gordon. E quando o Flash Gordon vira um sucesso, por exemplo, ele chama a gente para desenhar, a gente vai lá desenhar para ele, a gente vai escrever para ele, mas tudo bem. É o personagem do Alex e ninguém questiona isso. Porque o Alex fez o personagem. Só que no caso do Batman, não. Quando o editor da National, o Sullivan, chama o Bob Kane... E diz assim, ó, Bob, a gente precisa de um outro Batman. O Bob vai para casa, passa a noite desenhando, faz um desenho ridículo, né, que já viralizou aí e tal, que é uma roupa vermelha, com um cara loiro, com uma máscara igual ao Robin, sem luvas, e com umas asas, né, e com umas asas que diz ele que foi inspirado no Leonardo da Vinci. Quando ele chega, só que ele vê que tá ruim, ele tá horrível aquilo. Aí liga pro Bill e diz assim, ó, Bill, eu tô com uma ideia aqui, posso aí te mostrar? Quando ele chega na casa do Bill, diz, ó, esse aqui é o Birdman. E aí o Bill olha e diz, ah, tá escrito... Aí que o Bill fala, tá escrito Batman aqui, né? Tu escreveu, né, com hífen, né? Batman. Aí ele, ah, porque a ideia é assim, é ser um, né, acho que um combatente do crime e tal. Aí o Bill começa, não, cara, olha só. E quando o Bill começa a falar, o Bill muda tudo. E chega o Batman que a gente conhece. A roupa, os olhos do fantasma e tal. E depois, quando o Bob vai pra casa pra apresentar o personagem pra National, o Bill já começa a trabalhar na história. E é o Bill que cria toda a história. Então, assim, ó, não dá pra dizer que o Bob Kane e aí o Douglas e o Zami sempre dão risada, porque toda vez que eu falo, eu venho com muita raiva. Não dá pra dizer que o Bob Kane, ah, ele tem participação. Cara, a única coisa que esse filho da mãe tinha era o nome do estúdio. Ele não fez nada. 100% do Batman é criação do Bill. Por isso que é tão grato, por isso que é tão triste essa história. Ou seja, o nosso quadrinho vai provar que o Bob Kane era só um filho da puta. E aí é tenso demais, né? Porque são 75 anos de reconhecimento pro Bob Kane, e provavelmente ele fez alguma fortuna com esse nome, com essa criação, enquanto o Bill Finger morreu como indigente. É. Aí que tá, parece que a família do Kane já, do Khan já tinha grana. Ele só ficou com mais grana. Nossa. É, isso foi o diferencial dele também, né? Porque o que acontece com o Schuster e com o Siegel, né? Que são os criadores do Super-Homem. Na verdade, todos esses meninos aí, eles foram devorados pela indústria, né? Porque isso aparece bastante também no livro que a gente já citou antes, lá no Homens do Amanhã. Quem monta a indústria de quadrinhos, quando começa a dar dinheiro, é o pessoal que, sabe, enxerga nisso um potencial financeiro. E muitos deles, inclusive da National, eram literalmente da máfia. Sabe, os caras estavam na lei seca lá, vendendo uísque, essas coisas assim. Esses caras entram nos quadrinhos só porque vê que o Lee tá dando dinheiro, sabe, pra eles. Era assim, ó, vamos ganhar dinheiro com isso aqui. Então tu imagina esses caras malandro, literalmente, né, bandidos. E aí chegam uns gurizinhos lá de 18, 20 anos. Olha aqui, cria um personagem aqui, que legal. Tô a fim de desenhar, tô a fim de viver de desenho. Vem cá com o tio, vem cá que o tio vai te dar uma balinha. Foi isso que eles fizeram. E aí eles compraram o Super-Homem por $120. Só qual é a vantagem do Bob Kane? Quando o Bob Kane vai negociar com a National, o Bob Kane, o pai dele já trabalha na indústria. O pai dele já tem uma condição financeira melhor, né, que a grande maioria dos outros amigos, porque também isso é uma coisa que é o ouvinte saber. A maioria desses artistas que nascem, né, que fazem a origem da Era de Ouro, eles são todos judeus, ali de Nova York, né, famílias de imigrantes. Claro, os caras que sabem, né? Os caras que sabem criar e sabem ganhar dinheiro. Sim, e eles... Não, eu digo assim, é porque eles são quase que uma comunidade. Tudo bem que os criadores do Super-Homem são de Cleveland, não são de Nova York, mas a grande maioria é de Nova York, ali, ou vai parar em Nova York, sabe? Então existe uma comunidade ali, estudaram no mesmo colégio e tal. O Bill Finger, ele foi veterano do Bob Kane na escola, o Bob foi colega de escola do Will Eisner, então eles eram todos amigos, assim. Só que o pai do Bob, ele já trabalha na indústria, ele já trabalha com jornais, com tudo, então ele tem uma condição financeira um pouco melhor, como falou o Zambi, e mais, ele é mais malandro. Quando o Bob vai assinar o contrato, diferente dos criadores do Super-Homem, o pai do Bob já chega com um advogado. Por isso que, desde o início, o Bob é o primeiro cara dessa era de ouro a ganhar dinheiro. Porque ele já chega negociando diferente. E aí esse malandro faz o quê depois, lá nos anos 60? Quando ele sabe que o pessoal do Super-Homem vai entrar na justiça de novo contra a National, né, os criadores do Super-Homem, ele aproveita, a National já virou DC nessa época, né, já é comprada pela Warner e tal, ele aproveita queriam, e vai eles queriam meio que eliminar toda a concorrência de super-herói que tinha ali, porque eles achavam que tudo era Super-Homem, né? É, Shazam, isso, essa galera. É, isso dá pra gente voltar nesse papo mais pra frente depois, que é mais complicado, assim, que é ao Star Comics, que aí vai nascer todo o universo DC e tal, é um pouquinho mais complicado. Sim, sim. Mas assim, o Bob, só pra fechar no Bob aqui, lá perto dos anos 60, o que ele faz? Ele aproveita que os meninos vão, que já são homens, né, vão colocar na justiça de novo a DC, e ele vai lá entregar eles. Isso aparece até no livro do Schuster, né, da vida do Schuster. Ele vai lá e entrega eles pro Warner, diz assim, ó, os caras vão botar vocês na justiça de novo e tal, né, porque os caras convidam ele pra entrar na justiça também, que seria muito mais forte, né, os criadores do Super-Homem e o criador do Batman. Botar a National descer na justiça. E aí o que ele faz? O malandro, ele chega e renegocia o contrato dele. Ele diz assim, olha só, quando eu assinei o contrato com vocês lá em 39, é ordinário, e é mentira. Só que não tem como provar, porque todos os documentos desse... Deus, que... Sabe, aí é o Warner dizendo que o contrato que ele fez em 39 não vale nada, a Warner, com medo de dois escândalos, a Warner renegocia com ele. Então, se ele já ganhou dinheiro em 39, ele passa a ganhar mais dinheiro ainda nos anos 60, que ainda por cima chega o seriado do Batman. Então, a partir dos anos 60, fica realmente milionário. Meu então, Deus. É ou não é um filho da puta? Sim. E vocês se espelharam muito nessa, vocês comentaram agora na graphic novel da história do Joyce Schuster, o homem por trás do Superman. Vocês se espelharam bastante nessa ideia, ou já, essa ideia já vinha antes da publicação da Aleph? Eu não sei quanto o Douglas e o Diego, mas eu imagino que a gente esteja tentando fazer uma coisa completamente com identidade própria. A gente viu, a gente gostou do material, mas a gente vai tentar não se influenciar para ficar com a identidade. A nossa obra tem uma identidade pessoal mesmo. Só que editorialmente, a gente tem uma... A gente fez uma... Pensamos numa coleção. A gente pensou no leitor. O leitor, e aí eu digo eu, o Diego, o Zambi e vocês, que gostam desse conteúdo, o que a gente pensou? Eu, como leitor, eu vou provavelmente comprar o Schuster e vou querer também comprar o do Bill Finger. E na hora que eu botar na estante, eu quero que eles estejam parecidos. Então, por exemplo, embora toda a identidade visual seja diferente, né, a proposta, ele é um quadrinho muito mais dinâmico, e o Zambi dá essa cara mais dinâmica. O outro é um pouco mais estático, né? O tamanho quanto quadrinho é o mesmo. É o mesmo tamanho quadrinho 16x23. Que é aquele quadrinho, tamanho livro um pouco maior, né? Porque tem o livro A5 e tem o livro um pouco maior, que é o 16x23. Aí nós fizemos esse tamanho 16x26. Para poder, mais ou menos, na estante, a pessoa que tiver o da Aleph, ao botar o nosso do lado, vai ter duas biografias do Batman e do Superman com o mesmo tamanho de livro. Aí vai fazer a estante bonita, então. Vai fazer a estante bonita também. E tem outra característica também do nosso quadrinho, que é o seguinte também, vem né, a chatice minha e do Douglas, né, de professores universitários, né? Eu orientei TCC durante 14 anos aí. A gente quis que o nosso quadrinho fosse uma referência histórica também. Então, assim, a gente está, além de ter todo esse dinamismo que o Douglas falou, né, que a gente está botando no roteiro, né, está botando na arte, para é que sempre nos incomodou, eu como leitor e eles também, né, a gente conversou muito os três, eu não gosto quando a pessoa pega e cola a história na página, sabe, fica aqueles quadrinhos históricos, assim, sobre, ah, vou falar sobre, lá sei, o Dom Pedro I, aí tu tenta ler o quadrinho, tu vê que, sabe, parece que o cara pegou um livro de história, um PowerPoint de história e enfiou na página, fica chato, fica, não, a gente tá aproveitando o características que só o quadrinho tem, de tu fazer metáforas visuais, metáforas de texto, fazer splash page, sabe, passagem de tempo, a gente tá assim, o quadrinho é uma mídia linda, então vamos aproveitar tudo que essa mídia tem, então a gente tá fazendo o quadrinho da forma mais poética, mais artística possível, ao mesmo tempo a gente tá fazendo da forma mais histórica possível, então só de referência a gente vai ter, assim, pelos nossos cálculos aqui, acho que é mais de 20 páginas, sabe, a gente conseguiu. A gente está citando todas as referências para o leitor ir atrás, se o leitor quiser. A gente faz comentários extras, né? Acontece uma coisa na página tal. Lá no final a gente fala, olha, isso aqui aconteceu por causa disso, disso e disso. O que, que foi? A gente explica, por exemplo, o que foi a quebra da Bolsa de Nova York em 29 e tal. A gente está dando todo, assim, para qualquer pessoa que queira fazer depois um trabalho acadêmico, ou a pessoa mesmo queira, né, ela ir atrás de referências tal, etc. O nosso livro, né, o nosso quadrinho, também serve como uma ferramenta histórica, né? A gente está tendo esses dois cuidados ao mesmo tempo, assim, de equilibrar a parte artística com a parte histórica, ele virar uma referência mesmo, tu poder, para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o livro do Gerald Jones lá, né, que tem um erro histórico lá dizendo que o Bill já era pai e não era. Legal, legal. E quais são as maiores dificuldades que vocês estão tendo agora, né, nessa questão? Vocês falaram que tem bastante contato com o Mark Nobleman. Alguém na DC está sabendo desse projeto? Como é que está? Espero que não. Eu espero que não, não quero processar. Não querer cortar, né? Até porque a gente não é muito carinhoso com a Nessa DC. Questão. Nós não somos muito carinhosos com eles, então acho que eles não vão gostar muito do que vão ler. Porque, na verdade, assim, agora brincadeiras à parte, agora falando um pouquinho como advogado, né? Não como coautor. O Super-Homem tem uma diferença jurídica bem gritante. O que aconteceu com o Super-Homem moralmente foi errado, com o Schuster e com o Siegel. Mas legalmente não há erro nenhum. Eles chegaram para eles e falaram, ó, queremos comprar, para vocês fazerem um personagem, assim, sensado, uma história. O que acontece hoje em dia, por exemplo, várias editoras hoje criam concursos culturais, ó, faz uma história, faz um personagem, as pessoas fazem, cedem os direitos mediante um honorário previamente estipulado. Então eles foram pagos pelo que eles foram contratados, tudo bonitinho, certo? Então o Schuster e o Siegel, para todos os efeitos, juridicamente falando, eles não foram lesados. Moralmente eles foram, por quê? Porque eles viram o personagem deles criando sendo o primeiro de uma nova era, ganhando milhões, e eles à margem de tudo aquilo. Mas dentro de um sistema capitalista, de um sistema coisa, não houve uma ilegalidade. Tanto que o que a própria editora na época fez, que não era obrigada a fazer? Ela foi lá e deu para eles, acho que 10 anos, como roteiristas e desenhistas do personagem. Certo? O único erro da editora, legalmente falando, foi quando eles criaram o Superboy. Porque já tinha sido uma ideia deles, eles não aceitaram, e quando eles mandaram eles embora, eles criaram o Superboy. Tanto que foi através da criação do Superboy que eles ganharam o direito de royalties do personagem. Sabe? Aí agradeceram aí, por essa criação, então. Exatamente, mas levaram anos para provar isso. Mas foi o Superboy que deu o direito para eles, porque o Super-Homem realmente, eles venderam a ideia. Sim. No caso do Finger, o problema não é com a editora. O problema foi com a empresa contratada para fazer o desenho. Fazer o projeto, que foi o estúdio do Kane. Entende? E ali o problema realmente é grave. Porque aí o que aconteceu? O Finger, ele poderia... vou dar um exemplo para ti. Muitas vezes temos vários personagens hoje em dia que é um roteirista que não tem nada a ver com o criador, que dá a alma para aquele personagem. Certo? Vou dar um exemplo assim bem conhecido, por exemplo. Tu pega, vamos imaginar aqui um Hulk da vida. Todo mundo lembra a fase do Peter David. Sim. Se tu for pegar, por exemplo, o próprio Batman, por exemplo, nós vamos ter várias artistas vinculadas ao Batman que todo mundo lembra a fase daquele artista e que não são fases necessariamente dos seus criadores. Né? Frank Miller, então, né? Frank Miller, por aí vai. Então, o Demolidor, o próprio Demolidor é o Frank Miller. Demolidor, Frank Miller, sabe? Né? Então, Então, o Batman, por exemplo, naquela época era muito comum vários personagens, eles já tinham ideia pronta, às vezes já tinham uma história ou duas, chamavam um roteirista com mais peso, e aí dava uma mitologia maior, dava uma reestruturada no personagem, sabe? Então, por mais que ele transformasse, às vezes, o personagem em algo famoso, não foi ele que criou. Já tinha estava criado, a ideia estava pronta, já veio de alguém. No caso do Batman, em específico, o Kane, que teoricamente era o criador até 2014, o Kane, ele chegou com um personagem que não é o nosso Batman. Ele chegou com um Super-Homem, ao invés de usar azul, usava vermelho, tinha uma capa preta, no estilo asas do Leonardo da Vinci, e uma máscara preta, ponto. Mas era um Super-Homem vermelho. Tanto que ele tinha era um personagem bem, bem cagado, né? Sim! Aí, por exemplo, aí olha só, se tu botar numa tabela, o que, que o Finger fez? Falou, cara, põe uma máscara, põe uma roupa cinza, põe uma roupa preta. Ou seja, além de ele criar toda a história, porque foi o Finger que criou o Comissário Gordon, foi ele que criou a princípio, o cinto de utilidade, né? Ele não criou o cinto, né? Mas o cinto já estava lá. O cinto foi criado depois. Aí o Diego vai trazer algumas histórias legais. Ele trouxe toda essa mitologia do Batman que a gente conhece, mas além disso, o visual do Batman ele criou. Ele falou, cara, faz cinza, faz ele com luva, faz ele com máscara, faz ele com capa, faz ele com símbolo de morcego. Claro que também inspirado numa série de outras fontes. Ele pegou muito filme, muita cultura pulp, muito material que já existia, mas ele transformou o Batman. Então, tu chegar pra esse cara e dizer, tu é só um roteirista contratado, é um pecado. Eu vou colocar no post ali a figura do Bob, a imagem do original do Bob Kane, ele é bem bizarro, parece um fantasma. Então tá, eu tinha vou retomar minha pergunta antes ali. Qual é a maior dificuldade que vocês estão tendo assim na questão de fontes? Vocês conversaram bastante com o Mark, né? Vocês comentaram antes do blog dele. Comentaram que não querem que a DC tome conhecimento disso. E como é que está essa questão? Estão procurando novas fontes? Está em processo ainda esse plano do projeto de contar essa história? O Douglas, né? Quando a gente sentou para falar sobre o roteiro, a gente combinou, tá? Como é que a gente vai escrever? O Douglas falou, ó, faz assim, toca tu e eu vou mexendo. Então, né, ele faz o papel do editor. Então, eu ia escrevendo e ia mandando para ele. Ele mandava, ó, corrige isso, mexe. Nessa pesquisa eu fui então complementando mais o que eu estava fazendo. Então foi muito louco, assim, porque eu sempre fui apaixonado por história. Então, além de ter as coisas que nós começamos a entrar em contato com outras pessoas, por exemplo, a Lalunha Machado, né, que também está nos ajudando nesse trabalho. O pessoal, o Douglas entrou em contato com o pessoal da Mansão N lá, né, do podcast, que também está nos ajudando muito. A gente começou a achar, primeiro aqui no Brasil mesmo, pesquisadores e apaixonados pelo personagem, para nos ajudar a tirar dúvida. Vem cá, a cor da roupa, né, da Batwoman lá né, dos anos, do começo dos anos 40, como é que é? Porque a gente tem várias imagens aqui na internet, qual será que é a correta? Tal. Então essas pessoas começaram a nos ajudar. E também aí indo atrás de artigos, indo atrás de reportagens. Eu brinco, né? Contei pros guri, uma vez eu tava de noite, quando eu vi, eu olhei para cima no meu computador, eu fui parar num jornal de Cleveland, porque eu tava procurando sobre o negócio do Super-Homem e tal, e fui do link, quando eu vi, eu tava lendo uma matéria num jornal lá de Cleveland, sabe? Eu encontrei uma dissertação de mestrado nos Estados Unidos sobre os quadrinhos na Segunda Guerra Mundial. Li toda a dissertação para poder ter mais, porque tem uma hora que a gente, porque além de contar a história do Bill Finger, o que a gente faz para ficar mais legal ainda para quem vai ler o nosso trabalho? A gente dá todo um contexto histórico da época. Então eu não posso simplesmente passar pela Segunda Guerra Mundial, passar pela quebra da Bolsa de Nova York, passar pelo macartismo, sem explicar para o leitor o que é isso. Então a gente fez essa pesquisa histórica também, a gente consegue trazer isso de um jeito gostoso, de um jeito legal, dentro da historinha que a gente está contando, da historinha que eu digo, a história em quadrinhos, né? Então a gente teve que fazer essa pesquisa, assim, foi muito punk, assim, e os guris ficavam malucos, assim, porque tinha vezes que era 2 da manhã, eu mandava mensagem para eles, olha só o que eu descobri aqui, olha que legal, e tal, sabe, assim, e eles também, né, tinha vezes que o Douglas mandava alguma coisa, o Zambi, que tem uma pesquisa linda que o Zambi tá fazendo, a pesquisa de objetos, de roupa, sabe, o Zambi esses dias pra gente, olha, descobri como é que é um ônibus nos anos 40 por dentro, porque olha só que louco, ele descobriu como é que é a imagem de um ônibus nos Estados Unidos nos anos 40, nos anos 40, quem está sentado dentro do ônibus, porque ele queria desenhar o Bill dentro do ônibus sentado e tal. Então essa pesquisa está sendo muito legal. É, eu sei que a culpa é minha, mas o que, que eu posso fazer? E para nossa sorte, né? E para nossa sorte, a esposa do Zambi é historiadora e ainda por cima historiadora especializada em moda. Então a gente está sabendo direitinho qual é o terno, qual é a gravata, qual é o sapato, sabe? Assim, ó, tá muito legal. Ao mesmo tempo que é muito cansativo, é muito gostoso, assim, foi muito essa pesquisa toda. E as pessoas, né, como eu já citei ali, né, o pessoal do Mansão Wayne, a La Lunha, várias pessoas incríveis estão nos ajudando nesse projeto. Então a gente está conseguindo também, além de descobrir coisas legais, a gente está ficando amigo de pessoas incríveis também, que está sendo muito bom. Pô, legal. E uma coisa que foi... Pois é, uma coisa que foi muito legal, assim, nessa parte pré-roteiro, né, foi o fato que a gente pôde criar algumas situações que fugiram da ideia inicial. Porque a ideia inicial foi apenas falar da história do Bill Finger, ponto A, ponto B, né? Ele criou e tudo mais. Só que, como o Finger, ele transita pela uma das partes mais interessantes do quadrinho, que é essa transição da era de ouro para a era de prata, né? E ele se manteve roteirista do Batman todo esse período. Então ele estava lá. Então a gente notou que existia uma história por trás da história do Finger que era tão interessante quanto a do próprio Finger, né? Então, por exemplo, a gente tem, já contando um spoilerzinho da editora, a gente está com pelo menos dois projetos para o ano que vem que também serão biografias nesse período. Opa, de outros criadores. Primeira mão aí. Pois é, de outros criadores. Furo de reportagem. Furo de reportagem. E denúncia. E aí a nossa ideia era: vamos contar uma vez só a história daquela era, e depois a gente tem uma liberdade de contar a história de personalidade, personagens daquela era, né? Então, por isso que o Finger, o quadrinho, ele não vai ser um quadrinho de 40 páginas ou de 60, ele vai ser um quadrinho de quase 150 páginas. Uau. Né? Então, exatamente por causa disso, porque a gente tá, ele existe todo um backstory que tá ali junto, que precisou ser contado. E o que foi mais gostoso de eu trabalhar junto com o Diego na parte do roteiro é porque eu pude pensar de forma não linear, né? Então, enquanto o Diego às vezes estava fazendo lá no início a parte da história ali do Finger com a esposa e tal, eu estava montando pro Diego como é que nós poderíamos fazer a narrativa da Segunda Guerra e o que estava rolando no Comic Code Authority, entendeu? E aí eu já ia lá, jogava num cronograma que nós colocamos antes de começar a escrever. Nós criamos um cronograma, uma linha do tempo, com tudo que era informação que era importante, nós fomos colocando, e tudo que ia sendo descoberto ia sendo jogado dentro dessa linha do tempo, para que quando começasse a escrever a gente sabia que soubesse que, ó, tem aqui essa sequência de eventos, né, para não se perder. Então, no final, foi muito gostoso esse trabalho, porque foi uma sinergia muito boa. E, putz, trabalhar com o Zambi é uma coisa maravilhosa, assim, como o Diego já falou, por conta da formação dele, por conta da esposa dele, tu simplesmente entrega o roteiro e ele cria, né? Então é uma coisa maravilhosa trabalhar, uma coisa muito gostosa. Legal. E quando vocês bateram o martelo, assim, ó, vamos fazer esse projeto. Alô? Oi Zambi. Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Eu só queria fazer um acréscimo. Vai lá. Ainda no link do Diego sobre pesquisa, cara, o maior desafio que eu tenho é encontrar a imagem dos desenhistas da Era de Ouro, porque quase nenhum deles, quase muito poucos deles têm, sabe? Editores também, é muito difícil encontrar a imagem dessas pessoas para poder representar no quadrinho. Então a pesquisa de figurino, de objetos, de veículos, de cenário, como é que é a arquitetura, o ambiente de Nova York na década de 40, ainda dá para fazer. Agora, essas pessoas em específico tá bem mais difícil, então é um desafio fazer essa parte, o que faz com que a gente acabe aprendendo muito mais coisa, porque eu vou pesquisar essas pessoas e eu encontro informações sobre elas que eu não sabia antes. Então, muita coisa que a gente vê lá e fica, pô, mas esse cara criou esse personagem também? Cacete! É tudo uma surpresa nova cada pesquisa. Legal. Então, e quantas pessoas diferentes tu acha que vai ter que desenhar em toda a obra, hein? Ih, cara, eu já tô perdendo a conta já. Porque já foram editores, roteiristas, desenhistas. E muitos deles a gente acha a imagem, peraí, mas isso aqui é a imagem, o cara nem tava trabalhando nisso ainda. A gente vê que o cara tá muito novinho pra estar nessa época. Ele tem que imaginar como é que você é a pessoa um pouco mais velha. Nossa senhora, é um trabalhão mesmo. Isso foi... Porque, por exemplo, assim, eu tô, né, tem uma hora ali que eu fiz o... Tava fazendo o roteiro, por exemplo, e explicar por que o Super-Homem não foi pra Segunda Guerra Mundial. Aí eu tive que descobrir quem era o editor do Super-Homem naquela época. Se já tinha entrado Mort ou se ainda era o Sullivan. Porque eu estava criando uma cena ali, que ia pedir pro Zambi mostrar pro Douglas, né? Olha, agora eles estão, né, conversando os três. Mas já pensou se a gente erra, se a gente coloca o editor errado? E tu não tem na biografia dos caras isso, assim, sabe? Ah, ele foi de tanto... Aí tu começa a ir atrás, tu vê de que ano ele foi. Que ano que saiu a revista que o Super-Homem vai pra guerra. É o número X, esse é o número X. Então será que o fulano ainda era o editor ou será que era o ciclano e tal? Olha, foi difícil, assim, sabe? E tem momentos que a gente não conseguiu a informação precisa, aí a gente não colocou no quadrinho. Aí a gente deu um jeito de fazer diferente, ou, sabe, né? Não inventaram. Costa. A gente não inventou nada. Não ter, eu odeio aquelas coisas assim, baseadas em fatos reais, que o roteirista vai lá e fura... E daí abre o leque, mais, né? Bonito. Claro! Por exemplo, assim, foi aí que a gente descobriu que o livro do Johnny estava errado. Porque desde o início eu tinha essa coisa na cabeça dele falando que lindo, que o Finger já era pai, não sei o que e tal. Só que quando a gente começa a escrever o roteiro, né, que o Douglas falou que a gente tava fazendo essa linha do tempo, quando a gente vai ver a idade do Fred, né, o filho do Bill, diz, cara, não bate. O Fred não era nascido em 39, não tá batendo isso aqui. E a gente foi descobrir que tava errado. Então tudo a gente cuida, assim, pra não... Por mais que ficasse bonito eu fazer, né, tipo assim, ah, vamos falar que o Bill criou o personagem tal no período tal, porque faz de conta, né, ela saiu... tem a ver com a invasão da... O ataque a Pearl Harbor, faz de conta. Se a gente quisesse fazer um momento emocionante dele tá criando algum personagem, né, que tem a ver com, tipo, lá, sei, eu vou fazer uma coisa bem boba aqui, tá? Faz de conta que ele criou a mulher gato bem no ataque a Pearl Harbor, e aí faz um negócio a ver com a vida dele, que ele tava apaixonado de novo, não sei o que, não, sabe, durante a guerra. Cara, não, é mentira, a mulher gato foi criada antes do ataque, eu não posso mentir que ela foi criada durante o ataque só pra emocionar o meu leitor. Que nem a gente faz em filmes quando são baseados em fatos reais. Eu não posso fazer isso. Então teve vários momentos que a gente até teve informações lindas, mas a gente não conseguiu confirmar, então teve que tirar, ou teve que seguir o roteiro certo. A gente não fingiu nada, assim. Ao mesmo tempo, nessa nossa pesquisa, a gente teve imagens que a gente descobriu que vieram prontas, assim, né? Lendo o blog do Mark, tem uma entrevista com a segunda esposa do Bill, né? Que é linda a cena que, vou dar um spoiler aqui também, que é a cena que fecha o nosso quadrinho. Ali. Porque ela e o Bill, eles acabam se separando, né? Porque o filho dela, um dos filhos dela... Posso te interromper? Claro. Tu acha que a gente faz esse spoiler pro leitor, cara? É uma das spoiler melhores... agora, já tá gravado, não vai sair da edição. Tá, boa, Zan, boa. Não, boa, Zan, boa. Tá, eu não vou explicar toda a cena. Tu acha que a gente tem que fazer isso? É. Não, tem razão. Traz todo o ouro, cara. Segura. Não, não vou entregar. Boa, Zambi. Obrigado. Então, a gente descobre que existe uma cena muito linda dela, da ex-esposa do Bill, em relação à morte dele. Tem uma cena muito bonita, assim, que quando eu li a entrevista, na hora eu liguei para os dois e falei, gente, olha essa cena aqui, que linda e tal. E já escrevi a cena, né, na minha cabeça, até chegar nela no roteiro. Quando chegou nela no roteiro, eu mandei para eles, os gurina, puta, é isso? Então essa cena a gente ganhou de graça, assim, sabe? A cena é real, foi exatamente o que aconteceu. É uma cena linda que ela relatou a cena na entrevista dela. Mas outras a gente foi criando, né, mas sempre cuidando para ter o respeito histórico, né, para nunca forçar. A gente nunca quis trocar datas, ou trocar personagens, ou trocar, né, tipo, ah, isso aqui falou com fulano, vamos dizer que ele falou com ciclano para ficar mais engraçado, mas... Não, sem a gente... liberdades, né, sem liberdade artística. Tem seguindo a questão histórica, né? Bacana. Até porque a gente tem uma responsabilidade não só com a história, com as pessoas envolvidas, a memória dessas pessoas, como o leitor, né? Nossa responsabilidade como quadrinistas é entregar para o leitor uma história bem feita e com fatos palpáveis que a gente pode, que a gente tem como provar que foram. Legal, bastante detalhes. Tu tinha perguntado quando que a gente começou, né? Quando é que a gente deu o start e tal. Então, essa semana agora, semana passada, eu liguei pro Sidão, né, o Sidney Guzman, que é amigo nosso, meu amigo pessoal também, tudo, que a gente tava falando de outro assunto, de um outro livro nosso que tá vindo aí. Somos e aí fã. Eu liguei pro Sidão, e o Sidão, né, tipo, né, a gente, ele, tá, como é que tá o projeto e tal, não sei o quê. Aí eu contando como é que tá, né? Como é, quantas páginas o Zami já desenhou, quantas páginas falta, que a gente já tá traduzindo pro inglês, que o roteiro já tá pronto e tal. E assim, eu falei assim, olha, Sidão, a gente conversou os três, a gente falou, a gente só tá fazendo esse projeto porque nós somos três malucos. Porque se fosse tu, tu não ia deixar, né? Ele falou, claro que não. Vocês estão fazendo um projeto de 150 páginas em 4 meses. Nunca que eu ia aprovar um negócio desse. Vocês são os malucos, tal. Tá? E a gente tá maluco, assim, a gente vai conseguir fechar em 4 meses, sabe? Nenhuma editora do mundo faria isso. Só nós quatro, nós três loucos aqui pra fazer isso. Não, maluco sou eu que tô aceitando isso, né? Porque eu tô até agora desenhando isso aqui. Sim, tô falando sim. Com, eu tô falando com vocês e, ó, exclusiva, tem página sendo finalizada neste momento. Olha aí. Olha aí. Manda um Insta aí pra nós, hein? Mas retomando aí a entrevista, dessa pesquisa toda que vocês fizeram, e aí pode ser uma pergunta bem individual, cada um dá o seu enfoque aí. Qual foi o momento que mais chamou atenção dentro dessa pesquisa na história do Bill Finger? Um momento que mais emocionou, como vocês comentaram agora que tinha uma cena linda, ou um momento para o Zambi que, puxa vida, isso aqui vai ser demais retratar? Para mim, está sendo essa que o Diego está mencionando, que é o nosso desfecho da história, né? Que é a mais poética de todas, e é o momento em que o... Como é que é o nome dele, Diego? O cara que morava no mesmo prédio que ele, que encontrou ele morto. O Charles. Isso. Charles. É, esse momento que o Charles vai no apartamento, que a ex-esposa, a segunda ex-esposa dele liga e diz, olha, o Bill não tá dando sinal de vida, vai lá ver se ele tá bem. Aí ele abre o apartamento e ele tá deitado no sofá morto, sabe? De lado, olhando pra televisão ligada, morto. E aquilo doeu quando eu li sobre isso, doeu um pouco, sabe? Então, essas são as duas partes que mais mexem comigo, né, nessa história toda. É, pra mim, assim, eu tenho essa... Assim, eu já era fã do cara, porque, né, pra quem não, né, não me conhece, assim, ainda... o Batman é meu personagem favorito, né? Eu aprendi a ler com 4 anos de idade numa história do Batman. O Batman, tem, né, sabe, os meus alunos brincam, me chamam de Batman... por exemplo, todo mundo que foi na exposição que estava tendo, né, que tá tendo, para quem está vendo no futuro, né, teve uma exposição grande agora de quadrinhos em São Paulo. Todo mundo que entrava na parte de Batcaverna me mandava foto, né, sabe, assim, qualquer coisa que alguém vê do Batman me manda. Então o Batman sempre, eu sempre tive uma relação muito grande com o Batman, assim. E aí, claro, óbvio, né, com o criador dele, né. Só que, então, eu já entrei, né, com a guarda baixa, assim, já entrei, né, apaixonado pelo Bill Finger, e cada vez que eu ia descobrindo coisas sobre a vida dele, eu ia me emocionando, assim. Então, para mim, foi vários momentos emocionantes. Por exemplo, uma das coisas mais lindas é, assim, a paixão que esse cara tinha pela literatura, a paixão que esse cara tem pela cultura. Ele era apaixonado por cinema, por expressionismo alemão. Sabe o que o Tarantino faz hoje, que todo mundo bate palma? Ah, meu Deus, o Tarantino pega um monte de coisa e mistura tudo num filme que o George Lucas fez com Guerra nas Estrelas. Pois é, gente, o primeiro que fez isso foi o Bill Finger, sabe? Ele foi literalmente o primeiro que fez isso. Ele pegou tudo que estava acontecendo na época, nos pulpes, nos programas de rádio, no cinema, na literatura, e trouxe para as histórias em quadrinho. Foi ele que deu alma até pro super-herói, porque até o Bill começar a escrever o Batman e criar todo esse background do Batman, olha, ele é um cara que sofreu esse trauma de infância, por isso que ele combate o crime, até o Bill fazer isso, todos os heróis antes, todos os heróis, todos, de qualquer mídia que a gente vai ter, todos os heróis eram heróis só porque eram heróis. O Flash Gordon era herói porque ele é herói, o Zorro é herói porque é herói. Sabe, o Batman tem essa coisa de, não, eu tenho uma missão aqui, eu tenho uma, sabe, ele torna crível a história. Então essa paixão dele pela arte, pela cultura, assim, me emociona muito, assim, sabe, tu vê o cara que tinha essa paixão e traz essa paixão para dentro dos personagens. A gente tem vários personagens do Batman, vários momentos do Batman que a gente vai mostrando isso pro leitor ao longo do nosso roteiro, que vieram da literatura, que vieram do cinema, do expressionismo alemão. Então, toda essa paixão dele me emocionou muito, assim. E saber que ele era um cara, né, que, assim, é, sabe aquela expressão tempestade perfeita, né, que o pessoal fala, né, quando, né, dá uma tempestade perfeita, e por isso que, né, vários acontecimentos resultaram numa coisa só. É o que aconteceu, foi a tempestade perfeita, porque esse cara que tem essa paixão pela criação, ao mesmo tempo tem uma personalidade mais pacata, vamos dizer assim, né. Do outro lado, tu tem o Bob, que é um canalha, que ao mesmo tempo é um cara que gosta do holofote. Então foi a combinação perfeita, sabe? O período, a época que, né, os artistas não eram reconhecidos, só os estúdios eram reconhecidos. Quer dizer, tu tem vários elementos que tornam possível essa história triste do cara ter a criação dele roubada dele durante 75 anos. Sabe? Então, pra mim, assim, tem vários momentos que me emocionam, ele conhecer a segunda esposa e tal, a gente fez um momento bem bonito também, a gente, porque assim, o Bill, além de todo o universo do Batman, o Bill também criou outros personagens muito importantes nas histórias em quadrinhos, inclusive de outras editoras. O Bill criou os avós dos Vingadores, o primeiro supergrupo da Timely, que depois vai virar Marvel, é o Bill que cria. Eles são os avós dos Vingadores, eles vêm antes dos Invasores. Diego? Né, que depois, né? Oi? Tem um outro super-herói muito famoso que foi a criação dele também, né? Co-criação sim, dele. Sim, sim, né? Não, eu já vou começar a chegar ali. Ele criou o Lanterna Verde, ele ajudou a criar o Lanterna Verde. Quando chamam, né, quando o desenhista que inventa o Lanterna Verde junto com o editor precisa de uma história, eles chamam o Bill. Ele vai criar depois a Lana Lang, que é a namorada do Superboy, né, a namorada adolescente do Clark. E também foi um momento bonito que ficou na história. A gente linka a criação da Lana com a segunda esposa dele. Também ficou bem, né, ficou uma parte da história que me emocionou bastante, assim, a gente fazer esse contraponto entre o Clark descobrindo o amor e ele redescobrindo o amor. Então tem vários momentos na história dele que me emocionam, assim, eu não consigo escolher um só, assim, pra mim a história dele toda me emociona. Legal, legal, vamos encaminhando aqui as considerações finais. Vocês têm alguma coisa que vocês... Claro que a gente já vai entrar no momento de jabá, digamos assim, do projeto de vocês no Catarse, que é importante, né? Mas ficou alguma coisa aí que vocês gostariam de abordar do projeto? Porque a gente vai para um segundo bloco e aí a gente vai ficar um pouco mais da zoeira aqui e vamos falar do personagem mesmo. Diego? Pode tu, Zambi. Pode você primeiro. Eu só posso dizer que para mim é mais difícil porque eu sou o cara da imagem, então palavras não são meu forte, mas o que eu posso dizer é que, sei lá, ter alguma coisa, simplesmente pensar no Bill ultimamente já me faz pensar assim no ser humano que ele foi, tanto no aspecto profissional quanto no pessoal, sabe? E tudo que ele passou com o Bob, sei lá, é triste, mas é aquilo que a gente pensa, é a história dele, é uma história de uma pessoa que viveu, fez, aconteceu, transformou o mundo. E, cara, ele passou pelo mundo e ele deixou uma das maiores contribuições da cultura do século XX, que é o Batman. Não tem como negar que ele contribuiu para mudar o mundo. Hoje em dia, qualquer lugar no mundo, tu mostra por um índio no meio da floresta, o bate-sinal, ele sabe o que que é. Então, é verdade. Pensar num cara que mudou praticamente a história de como a gente entende cultura popular, chega a faltar o ar na hora de pensar sobre isso. Acho que nem ele pensava que ia chegar nesse ponto. Eu tenho assim... Para mim, esse nosso projeto, né, esse nosso quadrinho é uma responsabilidade, assim, né? Além de ter sido gostoso, como a gente falou, toda a questão da pesquisa, além de ser apaixonado pelo Batman, etc., tem essa questão da, sabe, de tu tá contando essa história precisa ser contada, sabe, o Mark contou no livro dele, tem o documentário e tal, mas a gente poder reunir isso, assim, a gente tem essa responsabilidade, assim, a gente tá muito orgulhoso disso, assim, por isso que foi tão bonito a gente entrar em contato, né, com a Athena e com o Mark, e os dois, né, dizer, pô, que legal que vocês estão fazendo e tal. A Athena, toda vez que a gente bota alguma coisa no Twitter, ela vai lá e curte, compartilha e tal, sabe? Tu vê, imagina, pô, a neta do cara tá vendo o que a gente tá fazendo e tá lá curtindo no Twitter, sabe? Pô, cada vez que o Zan me manda uma página, eu choro, cara, sabe? O Zan manda uma página, sério, não é no sentido metafórico. Depois de tudo que vocês falaram, eu acredito muito. Sabe, sim, eu sou muito emotivo, assim, minha filha morre de rir, assim, por exemplo, toda vez que eu vejo o filme, desenho da Pixar com ela que eu revejo, eu choro, assim, Monstros S.A., chega na cena final que ele abre a porta lá, bu, eu choro, pô, pai, de novo, filho, mas é lindo isso, né? Sabe, assim, peraí, por manteiga derretida, eu achei que meu desenho tava bom, cara. Poxa. Não, também é, mas... pô, magoou isso, velho. Sabe, olha então, assim, aí, é muita emoção junto, assim, sabe, a gente poder contar essa história, assim. E a gente teve esse cuidado também de, pô, como é que a gente vai fazer pra não ficar uma história deprimente, né? Também não é assim, sabe? O leitor, pô, peraí, né? Chega no final, o cara quer cortar os pulsos porque deu tudo errado na vida do cara. Não. A gente mostra, né, que teve essa justiça foi feita. A gente, né, depois que a gente conta a história do Bill, a gente faz, né, essa questão do Mark, da Athena e tal, eles aparecem, né, conquistando. Tanto é que a gente brinca, assim, mais um spoilerzinho aí de leve, assim, né, a última frase do nosso roteiro é, né, no mundo dos super-heróis, o bem sempre vence, sabe? Então, assim, né, apesar de toda a sacanagem do Bob Kane, no final, o Bill venceu, hoje todo mundo sabe e todo mundo vai saber que o Bill é o verdadeiro criador do Batman, assim. Então isso também que é muito emocionante nesse nosso projeto. Só antes de encaminhar para o final, então, só poderia contextualizar, porque foi 2014 para cá, contextualizar aí os nossos ouvintes de como essa história chegou e como eles começaram a rever essa questão do Bill Finger. Ótima pergunta, porque é o seguinte, assim, apesar de... O que acontece? Lá no final dos anos 60, quando estoura, né, o seriado do Batman, o Bill é entrevistado por um... Tipo, né, tipo vocês, assim, tipo, né, o, sabe, assim, né, o protótipo, né, que vai gerar depois, né, o que seria hoje, né, os blogs e comunidade, podcast nerds, né. É um cara que tinha um fanzine, tá, que era Batmania. E era um fanzine bem conhecido, tal, que, né, depois vai dar origem Comic Con, etc, etc. E esse cara entrevista o Bill e coloca uma carta, né, coloca a entrevista do Bill dizendo, olha, o Bill é o cara que criou o Batman, tá. O Bob Kane manda uma carta no outro número, uma carta que tá, né, o link no nosso trabalho sobre essa carta, em inglês, toda a carta. Cara, é constrangedora tu ler a carta, porque tu vê todas as mentiras na carta hoje, né? E o Bob manda uma carta xingando, ofendendo, putaço, e aí o Bill se retrai mais ainda, tá? E aí o que que acontece? Então começa esse zum-zum, olha, pô, tem esse cara aqui que talvez tenha criado o Batman, isso, né, final dos anos 60. Aí o Bill morre, né, em 74, o Fred tenta, o filho dele, o Fred vai direto na DC, tenta falar com a DC e tal, a DC, aham, vamos conversar, um dia eu te ligo e tal, nunca rola nada, tá? Fred morre, acabou a história, não tem o que fazer. Quando o Mark começa a pesquisa dele, o Mark, durante esses 10 anos, o Mark, no meio da pesquisa, o Mark se dá conta e diz, cara, não quero mais só escrever um livro, eu quero que esse cara seja reconhecido. Só que todo mundo, inclusive advogados, falam pro Mark, olha só, esquece, porque só um herdeiro e dois... Tu imagina quantos milhões de dólares essa empresa está devendo para essa família. Existe uma questão legal aqui. Legal barra financeira, não é só uma questão moral. Tu imagina, é capaz de quebrar a DC. Faz as contas, né? Imagina, quanto que vale o Batman e quanto que o Batman já arrecadou em 70 anos. Só que o que acontece? O Mark começa a fazer a pesquisa dele, o livro dele sai, e aí a gente tem uma questão também agora, ele acha a Athena, né, a neta, e a gente também tem uma questão histórica diferente agora, que é as redes sociais. Tu tem como os fãs fazerem pressão também. E aí os fãs começam a fazer pressão. A DC, a Athena entra em contato com a DC, bem no momento que está sendo produzido, né? Tá começando a trilogia do Nolan, tá? Uhum. A DC convida ela para participar da pré-estreia do segundo filme do Nolan, o Dark Knight. Leva ela ao Hotel 5 Estrelas, tal, e ela, né, no documentário aparece, isso é muito legal. Ela fala assim, nossa, que legal, né? Que gente legal. Os caras levam ela na estreia, botam ela em Otá. Termina a premiere do filme, eles mandam ela pra casa e diz, ah, um dia eu te ligo, beijo. E aí ela fica esperando. E nada dos caras entrar em contato com ela. Nada. Aí, quando vai chegar o terceiro filme do Nolan, eles mandam um e-mail pra ela, dizendo assim, oi sumida. Olha só, a gente quer te chamar pra pré-estreia do filme e tal, mas faz assim, tu assina esse negocinho aqui antes. E aí ela aí tinha irmã, o veneno. Uhum. A Athena tem uma irmã que é, né, do outro casamento da mãe dela, né, não tem relação nenhuma com o Bill. A Athena tem uma irmã que é advogada, e a irmã chega e diz assim, não assina, se tu assinar tu perde qualquer chance de pegar alguma coisa. Aí a irmã dela chama uma advogada que é especialista em direitos autorais, que não é a área da irmã dela, e aí elas começam a montar o processo pra ir, tipo assim, tá, já ficou claro que esses caras não vão nos ouvir, vamos pra cima. Nisso, no dia que a Warner DC vai fazer o painel da estreia do terceiro filme do Nolan, é sério, é muito engraçado isso. Um cara vestido de Batman entra, né, pra fazer perguntas pra mesa, e o cara pergunta, olá, boa noite, tudo bom? Esse é o filme que vai ter o nome do Bill? E aí pela primeira vez a Comic Con fica em silêncio. Sabe, fica um silêncio na mesa. O pessoal da Warner começa a se olhar na mesa, e o pessoal, não, tá tudo bem com a família e tal, né, a gente tá conversando, não se preocupem. No outro dia explode na internet, porque inclusive nos organizadores da Comic Con que aparece no documentário fala, tá tudo bem o cacete, eles estão sendo, né, botados em banho-maria e tal. E aí os fãs começam pressão, inclusive a pressão que deu certo lá nos anos 70 pros criadores do Super-Homem, que foi, vamos boicotar o filme. Os criadores do Super-Homem só conseguiram os créditos porque lá quando foi lançado o filme do Christopher Reeve, teve essa pressão popular também, né? Então a Warner vê, cara, não dá mais, chama essa mulher pra conversar. E aí eles conversam com a Athena e chegam numa negociação que ninguém sabe qual é, porque faz parte do contrato, né, não revelar valores. Então a família hoje, além de ter o nome do Bill, a família também tem uma compensação financeira. Não sei quanto é retroativo, não sei quanto é daqui para frente, isso não pode ser revelado, mas hoje o nome do Bill aparece. E aí tem uma curiosidade muito legal também que a gente aborda no nosso quadrinho. A única vez que aparece o nome do Bill em toda a vida dele é no seriado da Fox. Porque quando o Batman dos anos 60 vai pro ar, esse Charles, que o Zambi mencionou, que acha o Bill falecido, o Charles era roteirista do seriado. E ele chama o Bill para escrever um episódio com ele. O Bill é o único roteirista de quadrinho que escreveu no seriado do Batman dos anos 60. E é a primeira vez que o nome dele aparece relacionado com o Batman. Tá lá, roteiro Bill Finger. E é muito emocionante, a gente conta essa parte no nosso quadrinho, é uma das partes que me emocionou bastante contar a história. Esse é o do Adam West mesmo. Do Adam West, é a primeira vez. E olha que louco, é um seriado da Fox, não é da Warner, não é da DC, sim, é um seriado da Fox. Teve essa, quando o seriado para de ser veiculado, né, depois dos anos 70, o que acontece? Essa briga Fox-Warner faz o seriado ficar fora do ar, e bonequinhos, e roupas, e gibis, durante quase 40 anos. O que aconteceu em 2014 agora, bem no período que a Athena estava entrando, né, na negociação com a Warner? No meio desse período aí, a Fox e a Warner entraram num acordo. A Fox falou, ok, Warner, pode lançar o seriado, mas em contrapartida eu quero que tu me dê um seriado do Batman para eu fazer outro seriado do Batman. E aí que nasce Gotham. Por isso que o Batman em Gotham é criança, porque o acordo foi, ok, tu pode falar do Batman, mas não pode aparecer o Batman. Então eles resolveram abordar o passado do Batman criança. E, ironicamente, nesse seriado foi a primeira vez que aparece o nome do Bill. Depois que a Athena ganha os direitos, a primeira produção do Batman que sai com o nome do Bill é o seriado da Fox, exatamente o que aconteceu nos anos 60. Ou seja, se eu tivesse botado isso no roteiro, de repente vocês iam dizer, ah, Diego, você tá forçando, né? Tu fazer o mesmo seriado, foi o mesmo... Não, não fui eu que fiz, foi a vida, sabe? Não, mas o pescador. Como se fechasse uma elipse, né? Exatamente, o universo ajudou o nosso roteiro a ficar muito lindo nesse sentido, assim, a primeira vez que aparece o nome do Bill é no seriado da Fox, Gotham. E a primeira produção da Warner mesmo, aí sim, né, produção da DC que aparece o nome do Bill, é no Batman vs Super-Homem. É a primeira vez que a gente vê. E aí, desde 2014, agora, qualquer coisa que saia, quadrinho, jogo, filme, desenho, qualquer coisa aparece lá, Batman criado por Bob Kane e Bill Finger. Né? Desde do Batman e Super-Homem, qualquer produção agora que sai, qualquer revista, qualquer coisa, aparece o nome dos dois. Ah, do caralho, caralho. Bate a plot twist. Foi maravilhoso, assim. Eu falei, gente, essa parte do roteiro vai ficar linda. Como se o próprio Batman tivesse feito justiça ao pai dele. É, do caralho mesmo. Galera, parabéns pelo trabalho aí, antes da gente abordar o nosso segundo bloco. Gostaria que vocês fizessem o serviço aí, né, do que tá rolando, o projeto Catarse, como o pessoal acha, como é que pode contribuir, quais são as metas, quais são as possibilidades que a gente tem. Então, o endereço é, né, tu entrando no Catarse lá, né, que é o www.catarse.me/, aí é Finger 2019, escreve Finger, né, Finger 2019. A gente tem várias recompensas lá, tem a partir de R$10, se a pessoa quiser ajudar só com R$10 vai ter o nome dela no quadrinho, né, agradecimento. Se for R$59 ou mais, a pessoa ganha a história. Né, tá comprando, né, o quadrinho. A partir de R$74, a pessoa, além do quadrinho, a pessoa vai ganhar também, a gente tem uma reprodução, né, da página da história. O Zambi tá fazendo páginas lindas, assim, a gente tá até brigando, assim, cada página que ele manda, o Douglas fica, eu vou comprar essa, eu disse, não, essa é minha. Ô Zambi, tu vai guardar, a gente já tá negociando com o Zambi as páginas, porque, então, quem sei, né, uma das recompensas... Cobra um E3, né? Vai depender do quantos pila, como dizia o Didi, quantos pila vai rolar nessa brincadeira aí, né? Então também tem uma das contribuições que os nossos apoiadores vão ganhar uma reprodução da página original do Zambi, autografada pelo Zambi, tudo. Então tem várias recompensas lá que a pessoa pode ajudar a gente a partir de R$10 para fazer o quadrinho acontecer. Ainda tem, né, um pouquinho mais de um mês aí, acho que são 30 e... Deixa eu conferir aqui, eu não lembro quantos dias são. Faltam... Já vou te dizer quantos dias, peraí. Faltam... Hoje, né, que a gente tá gravando, faltam 33 dias. A gente já tá com quase 60% da meta. né? Então a gente vai bater com certeza, mas isso também é legal avisar, é a categoria Flex, né? Que as editoras usam o Catarse para isso. Na verdade é um pré-venda, o quadrinho vai sair de qualquer jeito. Mesmo se por acaso a gente não chegar no 100%, ficar 98%, não tem problema, o quadrinho vai sair porque nós estamos bancando o quadrinho, né? As editoras usam o Catarse na categoria Flex para poder fazer uma pré-venda, né? E poder, claro, né, premiar os leitores com essas recompensas, né, que comprando na Amazon, que a gente também depois vai poder ser comprado na Amazon, né, que a gente tem um acordo, a nossa editora fechou um acordo com a Amazon, todos os nossos trabalhos vão sair pela Amazon, mesmo tu comprando depois na Amazon, ou comprando através do nosso site, ou comprando em um evento, tu não vai ter essas recompensas, né, que, né, tipo né, a página do Zambi. Então o projetinho tá todo ali no Catarse, tem vídeos, tem toda parte dessa história que a gente já falou, toda semana a gente está atualizando com novidades, alguma página que o Zambi manda, alguma coisa e tal, então é só, né, e seguir também, se quiser seguir a editora nas redes sociais, né, a gente está no Facebook, está no Twitter, está no Instagram, a gente bota os links aí no post do programa, mas é bem fácil achar a gente, é só procurar por Skript, né, é S-K-R-I-P-T, que é Skript, é roteiro em alemão, né, então é só procurar a gente que acha a gente nas redes sociais e lá a gente fica esclarecendo dúvidas e mostrando todas as novidades desse projeto e dos outros projetos que estão vindo aí também, que estão no forno. Legal, legal. E já dá para dar uma pista aí de quais são essas biografias que vocês comentaram que estão por vir? Então, essas aí... Eu posso dizer que uma delas vai ser uma maravilha. Olha aí. É porque ano que vem... É, porque ano que vem ela faz 80 anos, né? Então essa tá fácil de matar. No outro ano ainda. É, 2020, é 40... né? 1942. 41. E agora de cabeça eu preciso ver na pesquisa. Eu acho que é 41, Zambi. Gente, é muita data na minha cabeça, tá? Eu sei isso. Eu muita sei, pesquisa. Mas eu acho que é 41. É, o bate é 38, 39, é 41 dela, sim, é 41. Então, em 21 ela vai fazer 80, né? Então. Isso também é outra coisa que a gente tinha complicado, sabe? Porque olha só que louco, pra complicar a vida de quem tá pesquisando história da época. Eles colocavam muitas vezes, muitas vezes não, eles sempre colocavam na capa uma data diferente de quando ela vai. Por exemplo, exato, assim, só pra... a gente vai lançar, faz de conta, né, fizemos um quadrinho, vamos lançar agora em março de 2019. Só que se tu pegar a capa daqui a 50 anos, a capa vai estar junho de 2019, apesar do quadrinho ter sido lançado em março. Por quê? Porque eles já botavam a data de recolhimento. Então tem vezes que o quadrinho tem 6 meses, aspas, errado. Então tu sempre fica, pô, Mulher Maravilha de 41 ou é de 42? Porque se foi lançado em outubro, entendeu? Então tem vários momentos da história em quadrinho que tu tem que dizer assim, olha, o personagem tal, ele foi lançado em 40-41. Aí o pessoal, como assim 40-41? Então, porque foi nesses 6 meses de virada de ano que a gente não pode dizer com certeza que data que foi pra banca, porque foi nesses 6 meses que virou o ano aí. Então é muito louco essa pesquisa da época. É quase que uma origem ou uma data por temporada, né? Quase isso. Faz isso. E o segundo é segredo. O segundo é segredo, não dá pra contar ainda. Mas é bem legal, assim. É um personagem que é o personagem mais famoso da época, mas pouca gente sabe. Que ele é o de maior sucesso da época. Tá, então, quando puderem falar, lembrem da Vigília aí, hein? Pra vocês. Um que tá saindo agora, dos projetos que a gente tá fazendo agora, um dos livros que vai sair agora nos próximos meses é a história da história em quadrinho focada no mercado americano. Porque toda essa pesquisa que a gente fez, a gente achou, pô, sacanagem também a gente não, né, não dividir essa pesquisa com o público. Então, essa pesquisa que começa no meu mestrado, eu chamei a Lalunha Machado, né, que a Lalunha também fez o trabalho dela de faculdade sobre, né, esse momento histórico aí, né, ela analisou os filmes do Batman nos anos 40, então ela pesquisou muito a história também da época. A gente chamou a Lalunha, a princípio, para ser a editora desse livro sobre a história da história em quadrinhos, né, no mercado americano. Só que a gente conversando com ela, eu falei, ah, Lalunha, não, vamos junto, vamos escrever eu e tu junto e tal. Então ela tá, né, botando a mão na massa também, e vai sair então esse livro também agora nos próximos meses, que aborda justamente todos esses bastidores da vida do Bill aí. A gente vai fazer um livro bem legal sobre todo o mercado americano, como é que nasce o mercado de quadrinhos americanos e vem até agora aqui, né, até essa era moderna, e Vértigo e etc, né, e a Image Comics e tal. A gente tá fazendo toda essa linha do tempo do mercado americano. Legal, pode ter certeza que a Virgínia vai estar acompanhando e informando o pessoal que está nos ouvindo aí, que provavelmente vai pintar muita notícia aí também lá na Vigília. Obrigado. Muito bem, ficamos por aqui com a primeira edição do especial Batman 80 anos da Vigília Nerd. Não esqueça de acompanhar o nosso podcast no iTunes, no Deezer, no Spotify, também no site ou no seu aplicativo favorito para Android, porque temos muito mais a falar do Cruzado de Capa. Então, fica ligado e não se esqueça, a vigília não para. Você ouviu Torre de Vigilância, o podcast da Vigília. Acesse www.vigilianerd.com.br. A Vigília não para.